Como a mosca que estraga o perfume, assim é a honra que se perde em estultícia. O sábio guarda em seu coração profundo, enquanto o tolo se perde na sua própria cobiça. Ó Senhor, dá-me a tua sabedoria em cada passo na minha jornada, que eu possa ouvir a tua voz e encontrar paz na tua palavra amada. Se o rei é criança, a terra suspira, e os príncipes em banquete se perdem. Mas bem-aventurada é a terra que respira, onde a sabedoria e o tempo se entremecem. Ó Senhor, dá-me a tua sabedoria cada passo na minha jornada, que eu possa ouvir a tua voz e encontrar paz na tua palavra amada. Quem cavar a cova, nela cairá. O que romper muros, a cobra morderá. Que eu busque o entendimento, não a vaidade, e em teus caminhos encontre a verdade. Ó Senhor, dá-me a tua sabedoria em cada passo na minha jornada, que eu possa ouvir a tua voz e encontrar paz na tua palavra amada. Em cada palavra que brota do meu ser, que haja favor que eu possa aprender. Pois nas mãos do sábio há luz e esperança, e em ti, Senhor, eu encontro confiança. Estas letras possam ser um instrumento de adoração e reflexão, guiando os corações para a sabedoria divina.